Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. O seu programa, sua hora de curtir rock and roll. Hoje eu comecei diferente, cara, viu? Verdade. Consegui, cara. Em quatro anos consegui fazer, quase quatro anos consegui fazer uma abertura diferente da original. Mas é isso mesmo. A partir de agora até as quatro da tarde, você vai ficar à vontade, você vai curtir os clássicos do rock, tudo que você tem direito. Aliás, a gente tá nos clássicos do rock aqui já tem um certo tempo já. Espero que vocês estejam gostando, porque eu tenho que fazer jus ao nome do programa, Classic Lux. São os clássicos do rock, meu. De vez em quando, a gente toca aqui lançamentos, bandas atuais, aquela coisa toda, pra você ficar atualizado, mas a base do programa mesmo são os clássicos do rock, que olha, isso aí tem matéria pra 321 programas, com certeza. Olha, hoje eu tenho, eu não sei porque que eu cismei com o Raya Hip ao vivo, o único álbum que tem do Raya Hip ao vivo de 73, com a formação original, deixa eu explicar desde já, com David Byron no vocal dos vocais, e peguei aqui anos 70 mesmo, meu amigo, ó, The Who, Rolling Stones, Alice Cooper, The Runaways, primeira banda de rock de mulheres com a Joan Jett, qual é o nome da vocalista? Cherry, não sei o quê. É, eu não me lembro o nome das componentes direito, mas a primeira banda de rock feminina. Status Quo, cara. Grand Funk Railroad, Sex Pistols de Johnny Rotten. É, o Joãozinho Podre. Em português, Joãozinho Podre. 10 Years After, Wishbone Ash, Outlaws, ZZ Top, Robin Trower, Blackfoot, Deep Purple, Triumph, Mr. Big, Twisted Sister e Scorpions. Tá bom pra você? Pra mim tá ótimo. Vamos voltar então ao ano de 1973. Cara, eu levei 30 anos pra conseguir esse álbum. Acredite se quiser. Só depois que surgiu na internet essa coisa toda, eu consegui esse álbum do Raya Hip. A gente começa com um clássico, July Morning. Vamos lá. Classic Rocks. Came the revolution.

Então não valeu esperar 30 anos pra conseguir isso, cara, na boa. Easy Living, olha só, Easy Living, Look at Yourself, Sweet, Sweet Lorraine, né? Sweet Freedom, não, porque o Ryan Heep tem uma música também chamada Sweet Freedom, um álbum, tá? Muito ótimo, por sinal, como eu sempre digo, Traveling Time, e a primeira foi July Morning, o Ryan Heep ao vivo, clássico do ano de 1973, meu camarada. Legal? Bom, a gente vai pro break e na sequência tem The Who, não saia daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Aliás, falando nisso, em clássicos do rock, meu amigo, a partir da semana que vem a gente vai fazer, olha só, hinos do hard rock e do heavy metal de 84 até 95. Cara, serão três programas mais ou menos, dois ou três programas que você vai ver como é bom. Com certeza. E depois a gente vai fazer também, ó, eu tô aqui com os 50 melhores álbuns ao vivo do rock and roll e 100 melhores, isso é isso mesmo, do hard rock e heavy metal, são 100 músicas, os hinos de rádio rock e do heavy metal. Portanto, prepare-se, cara, vai vir muita coisa boa por aí. Legal? Bom, a gente vai pro The Who, né, cara? Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon fizeram história do rock, fizeram parte da história do rock. Bom, vamos ouvir, olha só, Whatever Much I Bruise, vamos lá. Classic Rocks. Myself on TV, I'm a faker, a paper clown. It's clear to all my friends that I habitually lie. I just bring them down. I claim fullness to exaggeration, but the truth lies in my frustration. The children of the night, they all pass me by. Got to dress myself in brandy and sleep a high. Worrying about my responsibility. All the problems that screw me up, really down to him or me. My ego will just confuse me. Someday it's gonna open and use me. Dish me out another tailor-made compliment. Tell me about some destiny I can't prevent. And how take no blame. I

in anger, or just a knife sharpened chip and toe, or just a shoot a man, brain bam. Oh, Aí o Joãozinho Podre, meu amigo, Johnny Rotten. Esse cara era tão doido nos shows do Sex Pistols. É que tinha um Sid Vicious, o baixista que fez um ritual louco lá com a mulher dele. Os dois se suicidaram com overdose de heroína, tá? E Johnny Rotten se apresentava, eu tô falando a verdade, cara, enrolado em arame farpado. É isso mesmo que você tá, é isso mesmo que você tava ouvindo. Ele tava tão doidão, tão ligado que não sentia, todo sangrando, enrolado no arame farpado. Era a época do punk rock, aquela coisa do punk de ser selvagem, aquela, contra as regras, aquela coisa toda, surgiu no final dos anos 70. E os Sex Pistols fizeram história, cara. Ele, Sex Pistols e o Ramones, pra mim, são os precursores do punk rock. Você ouviu a Pretty Vacant? Teve também o trio Grand Funk Railroad. Olha só, Got the Thing on the Move. Olha, Status Quo, Is There a Better Way, The Runaways com Jerry Bob, Alice Cooper, No More, Miss Nice Guys, Rolling Stones ao vivo, Midnight Rambler. Eu vi isso aí ao vivo na praia de Copacabana em 2006, meu amigo, não vou esquecer nunca mais. E The Who, However Much I Booze. Tá bom pra você? Vai ficar melhor ainda, daqui a pouquinho a gente volta. Classic Rocks, Classic Rocks. São os clássicos do rock pra você. O legal desse programa é o seguinte: se você não conhecer a banda, você vai ficar conhecendo, você vai ter, eu sempre digo isso aqui, você vai ter a sua opinião, cara. Quando falarem, você vai poder dizer gosto, não gosto, acho mais ou menos. Se bem que eu não consigo entender gostar mais ou menos. A gente, é como se apaixonar, me apaixonei mais ou menos, não existe isso. Ou você gosta ou você não gosta. E às vezes acontece, você ouve uma banda, um álbum, já aconteceu comigo várias vezes. Você ouve a primeira vez, você não gosta, você ouve a segunda, você já acha mais ou menos, na terceira você já gosta, no quarto o álbum é do cacete. Pronto, é mais ou menos assim, mas não são todos os álbuns não. O novo álbum do Deep Purple comigo foi assim. Primeiro achei uma merda, na segunda vez que eu vi já achei mais ou menos, na terceira eu gostei e agora eu gosto. Acontece, cara, tem que ter paciência. Bom, olha, tem Ten Years After, Wishbone Ash, Outlaws, ZZ Top, Robin Chawla e Blackfoot. Tudo isso pra você agora. A gente começa com Alvin Lee, que na época era considerado o guitarrista mais rápido que existia, tá? Ten Years After com Chuchu Mama, um clássico, vamos lá. lightning balls of fire. I run from the dark side of the sun. Out of the darkness, a reflection of steel. The night that falls, the wind against your chill. As the spell begins, all falls in a phase. These are the strings of the soul they never see. Chasing silhouettes, drifting in the wind. They run forever, never knowing if they'll win. Que isso, meu irmão? Você ouviu o solo? Fala sério, hein? Southern Rock. Eu adoro Southern Rock, cara. Aquele rock do sul dos Estados Unidos que mistura country com um pouquinho de blues, e rock and roll. Aí sai essa mistura gostosa que você ouviu aí do Blackfoot, que é uma das bandas mais famosas que tem. Já estão tocando até hoje, cara. Já toquei a música, o último álbum deles, já tem tempo aqui pra você. Você ouviu a Highway Song? Teve Robin Trower. Esse cara, na época, foi considerado o novo Jimi Hendrix, pelo estilo dele de tocar, é quase que igual da banda do Jimi Hendrix, The Experience. Mas daí a ser Jimi Hendrix é outra conversa, né, meu cara? Robin Trower, Jay of the Eagles, ZZ Top, aqueles malucos adoráveis. Eu adoro ZZ Top, cara, muito bom. Você ouviu é Certified Blues, The Outlaws, outra banda de Southern Rock, com Angels Hides, Wishbone Ash, cara, mistura o country com rock, faz uma mistura legal, com Blowing Free, se não me engano, essa sequência foi ao vivo, e Tenias After foi a primeira com Chuchu Mama. Bom, a gente vai pro break, na sequência a saideira começa com Deep Purple, cara. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, já chegamos aqui na última sequência, cara. Passa rapidinho, né? Quando você ouve música boa, passa rapidinho. Quando você tá em boa companhia, você não deu tempo passar. E vai ser o contrário, né, cara? Agora, quando é o contrário, você tá ouvindo merda, meu amigo, não tem jeito. O tempo não passa, não adianta. Gente, ó, a saideira tá muito ótima. Deep Purple, Triumph, Mr. Big, Twisted Sister e Scorpions. Quer ver? A gente começa com um clássico do Deep Purple, Child in Time, se eu não me engano, do álbum In Rock, tá? In Rock do Deep Purple, vamos lá. Classic Rocks. Really? control. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been here, I'm flying there. You'd better close your eyes. Well, my friends try to tell me that we're wasting our time, but I'll put tava falando pro Marquinho aqui, a saudade que eu tenho do vinil eram as capas. Era cada capa melhor do que a outra. E eu, quando não conhecia, eu entrava num lugar, numa loja de disco, aqui em Resende, porque quem é da antiga aqui deve saber do Diniz Disco. É a única que tinha na cidade. Então eu ia pela capa. Bom, eu separava pela capa, depois eu ia ouvir, né? É lógico. Esse álbum do Scorpion Blackout é a capa mais louca que eu já vi. É um cara arrebentando uma vidraça, com a cabeça enfaixada e dois garfos enfiados no olho. É, cara. Tenta imaginar a situação. Tá? Depois falaram que era o Rudolf Schenker que tava ali na foto. Eu não acredito. A capa é muito louca, cara. E o som, você ouviu aí, Blackout, Scorpions, né? Tem tudo a ver. Às vezes acertado, acaba com o som, e às vezes não. Olha, anterior é um clássico do Twisted Sister, do Dee Snider, que é pra mim o vocalista mais cheio da história do rock. Eu não conheci outro mais cheio que esse cara. Brincadeira. É, We're Not Gonna Take It, isso aí é um hino do rock. Mr. Big, Alive and Kicking, Triumph, um trio canadense. É lógico que eles imitaram o Rush, não adianta falar que não. What's Another Day of Rock and Roll e a primeira Child in Time do álbum Rock do Deep Purple. Fechando aqui com chave de ouro a programação do Classic Rocks, que com certeza volta semana que vem, continuando aqui com os hinos do hard e heavy metal, hard rock e heavy metal. Tá ok? Segundo a revista Road Crew. Não sou eu que escolhi a sequência, não. Foi para os especialistas em rock da Road Crew. Legal? Gente, ó, sabadão. Espero que vocês aproveitem bastante. Vem aí o Flash House para você se preparar para a balada. E é aquela história. É sábado, meu amigo. Se você for dirigir, não beba. Classic Rocks.